3897, boa noite, autorizado alinhar decolagem 50, vento 1, 70 graus, 109, ajuste 108. Saída 4897, com centro do CX, 128.35, ao TR 123.8.

3290, deixa para 2006, autorizado sinal ELF-X6, da Justa na 08, reporte estabilizado. 2006, Telema 259 autorizado, olha aí, decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 8 nós. Olha aí, decolar, olha aí, Telema 781, após a rolagem da aeronave da Avianca, autorizado o ingresso na pista, ali e mantém, do 781. Ali mantém, de 0 após a Avianca do 781. Chame o controle, 208, bom voo. 208, boa noite, será? Confirme? Confirme. 121, decimal 9, o Rio, 5963. Ok. 21, novamente, o Rio. Autorizado decolagem no zero, vento 170 graus, 8 nós. Decolagem 1270. 781, decolou 51, chame o controle 120 do final 8. Pronto, 208. Controle, Salvador Valente, azul 2781. Azul 2781, boa noite, contato radar, está sem restrição para o nível de voo 60, até o vejo na saída privada direto elétrico. Você está sem restrições, Azul 80, até o vejo no teste direto elétrico. Meu nome é 68, boa noite, autorizado chegando Bom Magiana, deixa para o nível 050. Autorizado, tá, chegou, meu nome é 68. Decolagem no 0, vento no 70 graus no 0 mais. Sim, decolagem 70 seu. Então, 3290, completo final de chama de torre, 118 do final 9. Decolou 54, chama o controle, número 0 decimal 8. 08, boa noite. Salvador, voo no 708, decolou, São Bruno. Voo no 705, contato relato, decolou no 2310, após 2310, autorizado direto mesmo. 360, após 2000, direto mesmo, 705. 8, autorizado com o pistão no 0, vento no 60 graus, 9 mais. O médico vigilante, o decolagem da pista foi autorizada pelo controle, está pronto para ingresso na pista? Gente, chame quando pronto para ingresso, papai, o meu médico é com a Juliette. 5974 Recife, 128 decimal 35, ao término 123 decimal 8. 2835, grato. João 962, cancelado a substituição de altitude do separador de mensagens, a gente chama 0118, autorizado sinal eletrônico, seja passabilizado. 10-3-2-1-3-2-18, com o 968. Michael Juliette, ingresso na pista 35, repartilhar o voto. Ok, 1-3-2-1-3-2, autorizado de ingresso. No solo aos 5-7, libera a direita, chega o solo, inversão no decimal 9. Mestre, pronto, Juliette, após a decolagem, manter a proa até a liberação do controle para seguir direto conforme a rota para a Feira de Santana. Autorizado a decolagem, pista 35, o vento 170 graus, 209. Mike é com Juliette, decolou 00, chegou o controle, 00 decimal 8. 008, camarada, entrada até a rota. Controle, 8, boa noite, Papa Romeo, Mike, é com Juliette. Papa Romeo, Mike, é com Juliette, boa noite, mantém realismo no visual, a gente chama 018. É uma nave agora. Gente, Júlio, pode atuar a prova de rasteira? Autorizado, mais tempo de leste. Vida 8. Meu nome é 8, informa a lista agora, 1-0-9. Vida 19, gol 1-1-6-8. Mais tempo de leste, como você foi estimado para tudo? Pronto, qual foi a atitude que você usar para a segurança sentada? Autorizador 2500, autorizado, gratidão. Ajuste o metro mídia, geral. É, exatamente. Vamos a 05, chame Santa Retiche em 12235, alternando 2235 e 1238. Firmo. Obrigado, boa noite. Certo. 1144, centro de aprovação Sierra. Terminal 0144, ascendente Chicotão, desprendido 050, na Flor de Palmédia, dentro da sua chegada para a 050, na Flor de Palmédia, vai detectar a chegada para a média onde está 9144. Decolagem com muito risco. Vento 70 graus, Luiz Mário. Solo 09, dele próximo à direita, antes de ingressar na Alfa, mantenha a posição, chama o solo 1 do número 09. Alfa, aqui na próxima à direita, antes da Alfa, antes da Alfa, 2-9. Então, o negócio está fora do solo, já virou com o campo. Confirme o local de sobrevoo? Vai ser estrada do coco. A gente consegue vir estrada do coco, mandando a minha escuta, só tem o número. Até a sua escuta. Ajuda a ser feito um, a gente vai ser feito um, 2-8, 1-8, 1-9, 2-0, 1-0. 1-2-8, 1-2-6-0, boa noite. Na escuta? Augusto, na escuta? Tá, o meu irmão está na escuta. A gente mantém o sobrevoo no setor. Temos uma aeronave agora para decolagem. Vou dar o meu Golfo. Assim você já não vai ser feito. Salão Mago. Oi, voo 099, ponte Pradão 0, ponte para decolagem. Voo 099, autorizado, a linha aerocolar, pista 10, vento 70 graus, 12 nós temos informações de tráfego, temos um helicóptero Robson 44, efetuando sobre o voo aqui no centro norte do aeródromo, e está com a segunda colagem, ele está mandando 500 pés. Está bem, está visual com tráfego, autorizado a linha de tráfego, voo 0, voo 0 na mão. Hotel Mago? Consigo, tem Mago. Assistente da aeronave, iniciando a colagem da 1-0, se autorizado, o sobrevoo vai ser paralelo, Dorival KM, próximo do eixo. Gente, está autorizado o cruzamento na vertical da pista 1-7? Reposte ali próximo a Itapuã. Precisa reportar a próxima Itapuã, Hotel Mago. Então, o Golf confirmando, vai ficar próximo à paralela ou ali próximo ao farol de Itapuã? Vai ficar na paralela, senhorita. Está próximo do eixo, já cruzou. Mantém a escuta permanente. Então, o Golf. Tem permissão de aeronave para pouso? Eu não prosseguindo, mas ainda está mais ou menos a 15 milhas de duna. Ok, senhorita. Tem mais um 9, decolou 15, chama o controle, 1-0 para final 8. 08, bom 099, bom aqui. Controle Salvador, boa noite, com 099, passando 1800, segue. 1099, com conformado com a gente, no dia 100 da Aruna, transição elétrica para nível 360. Aruna elétrica 360, 099. 1944, desplazão de 1600, gestão 099, confirmada a gestão de altitude em ITAP, com presença na elétrica 690, para subir as águas. Passando a estabilidade, dessa vez o pé de Guilherme, o seguinte, o pé de Guilherme, nós vamos passar. Guilherme, mantém suas contas ou passar de controle? Não, não, não, não, não, chama o controle. Ah, esse é o controle, Guilherme. Controle, Papai Romeu, até o Romeu. Passava meu, passava meu bolso, prossiga o controle. Tá na paralela, próxima com o vai prosseguir na mesma, próxima eu vou próximo ao Imbuí, sem interferência com a estão no zero. Passava meu bolso, continua de novo? De mais 45 minutos, senhorita.